0, saída São João do Legamótima, pulou 0, primeira curva direita, 5223, transponder, controle 120, decimal 8. 3, Castelo Retrito, na 3, Castelo. Autorizado, ele é 6, sistema 0. Próximo, obrigado. Autorizando o site, suporte Índia para ingresso no 022. Complexo, nosso movimento, uma hora depois. já tentei. próxima 8, por favor. 208, chama o controle, tem um ótimo dia. Salvador, Norte Bandido, 2221, para passar até colar da pista 10. Eu sou 2221, contato de radar da Solar, em 5, 6, 0, 2, 6, 7. Sobe para 160, Momo, e informando o pedido de autorização, ele não cumpre a restrição superior, está lista as restrições, 2221. Posso, eu já subi na C3-10, dividiu a 2-3, transfere para Salvador e eu chegar a casa. Transfere até a C3-10. Salvador, 2-2-2-1. 2-2-1, então vai cumprir o perfil inferior da saída do Momo e assim que possível aguarda a prova do destino. descendo em horas a 5 milhas, 2 milhas, passando, mantendo 3 mil pés, 0 oeste e 1 alta ponta de 2. Passarei 2221, vou descendo a capa. Para a manhã de carnaval e o tráfico percebe que está subindo a Thank you. Martins, agora de copa número 2, prepara arco 1 no Letamote. Posição arco 1, somente e eleva. 761 autorizado, taxa direita Índia, ponto para chama novamente, registro 0131.

7013. 320, saída Tango 1 Olinda Mótima, 10, espera com a direita, 5263, transponder, controle, 120.8, 14201. Como 2000, começando agora o seu primeiro vídeo, na pressão 2018, próximo ao 8, ao 10, 2018, próximo ao 0.